Visuais, Antônio, transpondo 0133, traço via corredores, reporte Vera Cruz. Leandro Bravo, autorizado direto pela de Santana, mantendo 0554. Observando o espaço de seu telefone. Controle, bom dia, 2796 da Azul. 796, bom dia, contato caderno do colagem, 22 sai da fonte no alfa, partido de 190. Continuando, quantas unidades vão direto Conde da presença? 2796, 2 Conde. E após 2000, Conde, obrigado, senhorita. 090. Dois, três, cinco. 83. Romeu, mais 5001, na frente de coordenação de controle, reportar, sempre controle do canal de coordenação, chama a regra. Para chegar ao número 4 na aproximação, feliz operador de Cuiabá. velocidade 2109. Luna 230, lançando identificação, 2 e 4 para a chegada do Mar de Oma, desça para o 2050 e ajuste na 017. Chuando 2796, autorizado de voo na proa de Aracé. Chega a Papa Romeu, Vitor Hotel Delta. Thank you. Bombay, bom dia. 208, tá 3304, ligado, não tá mais. Solo 04, aqui vem para o braço, solo 21, deixa uma nova, bom dia. com 099. Repouso, voo 2 anos, pressão 90. Controle 2-0, controle 1-2-0, Colômbia. Salvador, um bom dia, o Xané 6312. Bom dia, Xané 6312, como está na decolagem? Se botaram no vídeo 350, sai da PUCA. 350, sai da PUCA, o Xané 6312. Quando se aproxima para a frente, a gente aceita e agradece. Xané 6312, Xané 6312, vamos ver a utilização do serviço. Xané 6312, obrigado. Salvador, o Xané 6312. Eu sou já. A gente teve uma formação grande, bem. Vamos. A hora que a gente sairia fora do CD, se autorizado. Eu vou te contar com a senhora coordenação, eu acho que não foi da lei. Claro, obrigado. Fala que é forma de meteorológico. É aqui? Obrigado. Eu mais que eu tive luz, eu espero que eu tenha pego a justiça na zona 7. Romeu Mike, essa de luz está concentrada em sua posição de 10 horas, 5 minutos, mantendo 110, e aí, rápido, para o passado. Meu mais chance de luz, chamei a torre na frequência 1-8 do Itália. 8 graus com 08 mais. Do Ryan e manter cabeceiro 17. Como o tráfego do helicóptero Ventura Céu Delta 503, está me afastado do litoral sul aproximadamente agora, superior mais da Pituba, aí, está visual com o helicóptero. Refere com o cruzamento na final do 0 e aliás, não há tráfego a reportar, já tem livre cruzamento na final do 0 e reporte tirando base pela direita 17. Alfa Delta, reporte de visual com som de antena. Para o Delta, não há transcrição de controle de reportagem, a aplicação de